Alô? Central 9973, Lima Bravo, autorização premiada 01. Voo 1888, ingresso a Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, voo 1888. Federal 9973, o número 2, copia a guarda, 1 minuto, prepare da Leda Mottima para config. Aguardando a Leda Mottima, Federal. 3305, pronto, copia. Pronto. Autorizado, Serra Bravo 1000 Foxtrot, via, rota do plano de voo, nível de voo 330, saída, Pulca, Jamo, Aracaju. Decola, pista 10, curva à esquerda. Código 5066 e o controle de saída 120 decimal 80. E nível 330 para Recife, abro do Luno 7, da Puca, Jamo, Aracaju, pista 10, após curva à esquerda, 5066, transpone 208, controle está 3305. Fátima, pronto, portão 05, está 3305. Federal 9973, pronto, cópia. Confia. Federal 9973, autorizado com fim, Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via peso Luna 0, por base peso Luna 6, o restante conforme rota. Nível de voo 360. Saída da El, Leda, transição Mottima, decola pista 10, com curva à direita, o código é o 5067, o controle de saída 120, decimal 80. Confins 360, na Pazulu 10, base, o Pazulu 16, a saída da El, Leda Mottima, decolada 0067, é o 3208, por favor, controle de saída federal 9973. Federal 9973, ó, correto, chama pronto, pushback, acionamento, parte 3. Tráfego Salvador, azul 5001, informação alta. 5001, aguarda um minuto, cópia, prepare da Leda Mottima para Guarulhos. A Leda Mottima, azul 5001. Chegou, muito boa noite, é o azul 4959 para Ilhéus, quando tiver, está na escuta. 4959, aguarda só um minuto, cópia número 2. Pressa. Patrulha Salvador, boa noite, 6310, 1500, Puca, Jamão. 3310, contato radar, subo 350 via Puca. 350, Puca, pode voar já, Marcelo? Exato. Jamo, 6310. 6310, decolou 08, 1120, decimal 8, bom voo. Salvador, boa noite, o azul 2774, dentro da informação Bravo, 43, coordenação, pode tudo. 2774, número 3, cópia, aguarda um minuto. Cópia, só saída prevista do fim. Coral. Obrigado. Azul 5001, pronto, cópia. Fiel, 01. Fico 001, autorizado. Obrigado. Sierra Bravo Golf Romeo, via Pozzuolo 90, para bater o restante conforme rota. Nível de voo 360. Saída, Dael, Leda, Motiva. Decola da pista 10 com curva direita, o código 5070 e o controle de saída 120.80. Autorizado Guarulhos, nível 360, Pozzuolo 10, Taubaté. Após falta do plano na subida da El, Leda Motiva. 5070 o transponder e o controle Salvador 120.8, azul 5001. Azul 5001 no correto, chama pronto, puxa em estacionamento no portão 09. 09 vai chamar o 01. Azul 4959, pronto, cobre. Mano, tô na escuta. Azul 4959, autorizado Ilhéus, via Golf 677. Nível de voo 140. Saída Coral, decolada 10 com curva à direita. Código 5071 e controle de saída 120.80. Eu ativo Ilhéus pela Golf 677. 140 nível, Coral com curva à direita, decolando a 10. 5071 e o controle 129.80. Confere. 120.80 controle, o azul 4959. 12080. Ah, tu escuta aí, chama o Propush contigo mesmo ou chama lá o solo? Chama nessa frequência, o azul 4959 correto, chama pronto. Pushback acionamento, parte 3. Chama aí. Para pushback acionamento, gate 1, azul 4980. Azul 4980, autorizado pushback acionamento 01, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Azul 2774.4. Afirmo 2774, pronto pra cota. Azul 2774, autorizado Sierra Bravo Papa Sierra, via Golf 677, restante conforme rota. Nível de voo 160, saída Coral, decolando da 10 com curva à direita. Código 5075 e controle de saída 120.80. Autorizado Porto Seguro, conforme a rota, Golf 677, 160 mesmo. Saída Coral, decolando da 10 curva à direita. 5075, transponder 1208 ao controle. Correto, chama pronto, pushback, acionamento, azul 2774, confirmando o pátio. Pátio 3, pátio 3, azul 2774. Gente. Estamos zero, ventão aí de 0 graus, 15 nós, agora chuva leve sobre o campo. Alternativa 1021, está livre o pouso, o 1177, já baixou o campo. Depende do nível, confirme o nível, por gentileza. 230. Saída Pulca Jamo, direto Aracaju. Obrigado. Solo 3305, os pés de acionamento no 05. Autorizado para o chip em acionamento 05, chame táxi. Passarei para o táxi, tá? 305. Azul 4980, na escuta? Está iniciando, senhor. O colega aqui se atrapalhou com a barra, mas já estamos iniciando. Gente, simultâneo então com a aeronave da TAN no portão 05. Ok, ciente. Romeu Charlie Foxtrot, autorizado Serra Brava Alfa Romeo, via projeção da Golf 677, decola da 107 com curva à esquerda, corredor forte, restrito no meu pés, restante da subida até o 075, coordenando com o controle Salvador, operando na frequência 120.80, aciona o código 0260, o Papatango Romeu Charlie X-Ray. Correto, confirma POV e parte, por gentileza. 7, o Romeu Charlie X-Ray autorizado no acionamento, chame torre 198 decimal 95, para início de táxi, o ajuste no 021. Ah, viu? O nome está aqui, né? 121 a 10. Confira? 121 decimal 1 a 0. 121 a 0. Salvador, voo 970, a final da 1 a 0, embaixo da roda final. Voo 1970. Ventura 90 graus, 1-3, não esposo autorizado, pista 1 a 0, chuva leve sobre o campo. Azul 4980 está pronto para o táxi, estou terminando o Maceió. 3 horas e 50 de autonomia e 83 a bordo. Azul 4980, autorizado o táxi via Índia, ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 95, ajuste do altímetro 1021. 2021, direita Índia, ponto de espera da 10, chama 1895, Azul 4980. Azul 4980, ponto de espera da 1-0, pronto. 2490, mantém a ponto de espera. Mantém. Utilizado o táxi, meu Tiara X-Ray. Chame na táxi X-Ray, Romeu. Transporte enfermo. Boa noite, Salvador. Tô 3178, final da 1-0. 3305 para o táxi, está com 77 a bordo, 4 horas e 30, alterna São Gonçalo. Está 3305, mantém a posição. Mantendo, 3305. 1170, ingresso a Juliette, portão 11. 8 por 3, pista 0, 2180, grau 8 mais. Livre, pausa no 0. Ingresso a Juliette, portão 11. Juliette, Bruno, 970. Boa noite, voo 970, livrou via Foxtrot. Alfa, mantente da Juliette. Alfa, Juliette, voo 970. Para 3305, eu salvo. Prossiga. Faz a passagem do colega da Gol à sua frente, autorizado como número 2, ponto de espera da 1-0 via Índia. Torre 1-8, decimal 95, ajuste do altímetro 1021. 1021, após o Gol, prossegue via Índia, ponto de espera 1895, dando 3305. Azul 4959, eu salvo. Na escuta, colega. só observando a aeronave da TAM saindo do Pátio 3, ok? Tá saindo pela entrada do pátio principal. Tranquilo, estamos observando aqui, colega. Ali eu mantenho 04980. M6224 no escuro. Aracaju visual. Pronto, cópia. Tirei 6224 autorizado, saia Bravo Alfa Romeo, via Golf 677, restante conforme rota. Nível 190, saída Conde, decolada 10 com curva esquerda, código 5074, controle no 208. Salvador, eu tenho 3879, livrão. Continua 224, correto, chama pronto para o chibé, acionamento 03. Chama não. 3178, Alfa, mantente da Juliette. Alfa, antes da Juliette, da 3178. Rio 5972, para autorização de tráfego e da Alfa. Rio 5972, aguarda só um minuto, Alfa. Bolo 970, próximo a Juliette. Bolo 970, autorizado Juliette, portão 02. Posição 02, bolo 970. Puxa, senhora, 99, desculpa, acione e puxa, 9973, será o baixo de carro. Acione e puxa na parte de carga, se atualizado, 9973. 9973, aguarda só um minuto, a aeronave da Azul já puxou no setor. Tá ok, podemos acionar? Por conta e risco, autorizado. Tá um minuto cópia, o Rio 5972. 208, controle, controle. Obrigado, bom trabalho. 3:30 e alterna Salvador, pronto para o táxi. 1.800. Azul 4980, contato radar, subnível 350, via Puca. Para 350, Puca, Jamaracaju. Azul 42... 80. Criança Juliette, 62. Juliette para 62, está 3178. E o 5972, pronto, cópia. 5972.4. Autorizado. Serra Bravo, Serra Vitor, Salvador para Galeão, Antônio Carlos Jobim. Via. Serra Golf Romeu, após DCT. Charlie Victor Lima, após DCT. Victor Tango Romeu, após DCT. Charlie Papa Oscar, após DCT. Alfa Delta Alfa. Nível de voo 400, saída da El, Leda, após voa direto Porto Seguro. Decola da 10 com curva direita, o código 5073 e o controle no 208. Autorizado 400, subida da El, Leda, após Porto Seguro, curva direita, 5073, controle de saída 120.8. Serra, Golf Romeu, Caravela, Vitória, Galdeira, 1.5973. Decolagem na 10, após mantém a proa até 5.000, depois mantém o perfil da 3.005. A rota é Serra, Volto Romeu, Serra Vista Lima, Vitória e Aldeia, correto? Após Vitória, DCT, Charlie Papa Oscar, após Aldeia. Charlie Papa Oscar, Aldeia, obrigado. Correto. Guarda só um minutinho para puxar, a aeronave vai livrar o setor, pode ser autorizado na sequência. É, posso... Não. não tá mais 5 minutinhos pra gente. O Azul 4959 autorizado, parte principal, aguardando a aeronave da Gol ingressar e parquear completamente. Após ingresso à Índia, ponto de espera, torre no noito decimal 95, ajuste do altímetro no 021. Sim, está de ingresso no parque, aguardando o Gol, o Azul 4959 até o ponto de espera. Pushback, acionamento, Azul 5001. 5001, mantenha a posição e aguarde. Até agora. Salve, Gol 970, está aguardando o macho aqui para chamar na posição 02. Já informamos a infra-aero. Obrigado. 4959, se tiver condições, ingressa Juliette, chama a torre no 2 décimo 9. Ingresso, chama a torre, o Azul 4959. E o 5972 na escuta? 4, chame no 208, bom voo. Tá bom, Igor. Salvador, boa noite, 3305, fazendo a prova, passando 1.700 metros. 3305, voe Jambo da Presente. Jambo da Presente, 3305. Ponto de espera pronto, Azul 4959. 4959, autorizado a linha e manter, pistão zero. A linha mantém no 0, Azul 4959. Meu Charlie X-Ray decolou aos 25. Quando possível, curva esquerda, segue o litoral e aguarde transferência de comunicações. Já está cruzando, via lateral da Charlie X-Ray, aguardando transferência. X-Ray, 1 no meio do corredor, forte controle, 1208, com voo. Por meio forte, 1208, grato pelo trabalho. Controle Salvador, muito boa noite, está passando o meu Charlie X-Ray. Meu Charlie X-Ray, direto Aracaju, sobe ao 075. Livre 075, direto Aracaju, meu Charlie X-Ray. Fiz o tráfego no ticket. Azul 5001 1 3 4 30, alterna Ribeirão Preto. Aguarda só um minuto, 5001. Aguarda 5001. 08. 1208, Azul 4959, boa noite. Controle Salvador, Azul 4959. Azul 4980, chame o centro Recife, frequência 12545. 2545, obrigado, senhor Azul 4980. Azul 4959, contato radar, subnível 140, direto Coral. Para 140, para onde Coral, Azul 4959. Então 3305, chame sempre Recife em 12545. Recife 2545, tá? 3305, mano. Poderia confirmar, por gentileza, muito baixa a transmissão. Rio 5974, com a informação Charlie. Rio 5974, com a Charlie. Autorizado, Salvador para... Aeroporto Internacional de Guarulhos, via Pesolano 0, Taubaté, restante conforme roda. Envio de voo 340, saída da El, Leda, Mótima. Decolada da pista 1-0 com curva à direita. Código 5077 e o controle de saída 1208. Autorizado 340 conforme rota, Pesolano 1-0. Da El Leda Mótima, decola 1-0 com curva direita, 5077 ao transponder, controle em 1208, Rio 5974. Rio 5974, correto, chama pronto, pushback acionamento no pasto 3. Pushback acionamento, Federal 9973. Federal 9973, autorizado, pasto 3, chama táxi. Parado, Federal. Equador azul, azul 5001, 1.0 da pista 90, toca. Azul 5001, autorizado ali a manter. Ali mantém, ó, 001. Confirme pro sol. Autorizado 03, chame táxi, 224. 0001 autorizado, alinhar e decolar pistão na 0, vento 180 graus, mantém nós, ajuste o altímetro na 021. Após decolagem direita, direto posição Leda, após Mótima. E aí, eu peso no 0 até Taubaté. Gente, após decolagem direto Leda, Mótima, após eu peso no 0 até Taubaté, eu vou 001. Com 723, autorizado em LS, ajuste no 021. Salve, RS, primeiro 21, 723. Azul 5001 decolado aos 33, controle no 208. 208, 5001, obrigado, até logo. Controle Salvador, boa noite, Azul 5001. Tá iniciando agora, minha transição. Gente, agilizando. 360, projeto Leda, 5009, obrigado. Thank you. Salvador, boa noite, gol 1868, passando 250, gente de informação Charlie. Oito meia oito, via Mário para 2000 pés, 1021. Via Mário para 2000, pode uma duna? Federal 9973, 4 a bordo, 3 horas e 10 de autonomia, alternando Guarulhos. Federal 9973, autorizado até a entrada do pátio principal, aguardo o restante para prosseguir, segue como número 2 até o ponto de espera, retaguarda do Airways da Oxané, 2198 decimal 95, ajuste do altímetro no 021. Mantenha antes da entrada do pátio, assim que a aeronave da Oxané iniciar o táxi, está autorizado a seguir. Táxi em frente, mantenha antes da entrada do pátio principal, seguindo o avião no 021, é o ajuste federal 9973. Novo 62, espaço para o táxi, tem o número 3 a bordo, 2020, Salvador. 624, autorizado o táxi até a ponte espera da 10, via Índia, torno 8, decimal 95, com ajuste do altímetro 021. Via Índia, 021, ajuste do altímetro 021, passa para o Confirme. 5972 para o pushback e acionamento. E o 5972 é o número 2 no setor, aguarda só um minuto. Pois não. O 2774 não escuta? Não escuta, 2774. Faz a passagem do tráfego da Sideral, Boeing 737-400, autorizado para o pushback e acionamento, faz 3 no táxi. Após a passagem federal na retaguarda, autorizado o posicionamento azul 274. Pode prosseguir no táxi federal? Afirma, até o ponto de espera como número 2. Positivo. Chame a torre 1895. 18-95, boa noite. Gente, mantenha a ponto espera da Ana Zero, acho que na minha 224. Salvador, boa noite. Gol no 723, sinal normal, pistão no zero. 723, tráfego do estado, autorizado por pistão no zero, vento 1700099, com ajuste do altímetro no 021. 21, Liu, ponto 10, gol no 723. Azul 2774 no escudo? Azul escudo, 2774. Confirma através da posição que a aeronave ocupa, por gentileza. Na posição 31000. Gente, mantenha a posição e aguarde. Eu mantenho o azul 2774. E o 5972 no escudo? Prossiga. A aeronave da Azul Trip está através da posição 31000. A aeronave... E o 5972 encontra-se na posição 7 do pátio 3. Confirma se tem condição de efetuar pushback, considerando que a aeronave da Azul está no través da posição 3 Romeu. Azul 5001, chame Centro Recife, frequência 1251. 151, 5001, boa noite. 972, iniciando o espaço. O Azul 2774, me escuta? Não, 274. Será preferido devido à performance da aeronave da Rio? É um Boeing 767 com curva para a direita também, mesmo perfil de saída. Ok. O Azul 274 está pronto para o ataque, 4 horas de autonomia. 7061 é o PLV, treinando de ataque. P16224, autorizado ali, manter pistão no zero. Três, direito 1219, confirmando 1211 no solo, aos 40. 1723, Alfa, mantendo de ataque sem quilo. Alfa, mantém os ataques aqui no voo, no 723. Graus 119, o ajuste do altímetro no 021. Boa noite, 2 Salvador, Federal 9973, ponte espera pronto. Federal 9973, alinhar e manter o estudo no 0. M224, decolado aos 41, chame o controle no 208. 208, 9274, para pushback acionamento. 4. Com 974 da Rio. Ok, né? Saída Conte. 90, com referência, poderia mandar para a Conte? Exato. 1723. Tá bem, 1723. Para o táxi, com dois a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, Fernando Guarulhos. Cliente autorizado até ponto de espera, estou em número desse 1921-021-972. Ajustado meio 21, quando com ponto de espera, 118-95, 1-5972. 91-80 graus, 1-3 mais, ajuste no 021. 021 está iniciando, 973. É na formação, gente, reporte localizado. Ótimo. 95, ajuste 1021. Pega, não, não, pega, ponto 0-3295, azul 274. 1723, ingressa quilo, baixo 3, 4 Romeu, posição. Quilo, baixo 3, 4 Romeu, gol 1723. lateral 9973, decolar 244, chame controle no 208. 208, obrigado. 1-5972, boa noite. Próximo ponto de espera pronto. 1-5972, mantém o ponto de espera da 1-0. Mantendo o ponto de espera. Leão, quando possível, voaria, Leda, nas nossas três. Autorizado. Leda, obrigado. Oi, Rio. Autorizado a Aliane manter pistão no zero. Aliane manter pistão no zero, 5973. Poderia iniciar o pushback? Aguarda só um minuto, a aeronave da Gol está partindo no Pass 3. Após aparqueamento completo da aeronave, será autorizado. Ok. Sorriso, Salvador, boa noite, Azul 2774, vamos esperar da 1-0. Azul 2774, avance um pouco mais à frente, mantenha o ponto de espera da 1-0. Avançando, vai manter o ponto de espera da 1-0, Azul 2774. Foi Porto Seguro. Porto Seguro, Max Zerão? Não pode nossa rota. Poderia Motiva ou Dendê? Certo. Não entendi. Aguarde. Ah, tá, obrigado. Será o Fubás? Base, obrigado, cara. Por base, tamo voando. Valeu. Azul 4959. Chame o controle Leos, frequência 120, decimal 1, no serviço radar encerrado. 1201, obrigado, boa noite. Recepção LS 868. 868, chama a torre 1895. 1895. Salvador, boa noite, sou 3600, informação de 3600, via Mário para 2000 pés, 1021. 2000, cidade de Boatuna, direto? Obrigado. 168, final da 1-0. 1868, continue final da 1-0, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização. E o 5972, autorizado a decolagem da 1-0, vento 180 graus 129 e o ajuste 1021. Iniciando a decolagem, cabeça 5972. Alô, Salvador, gol 1-34, ciência, informação Charlie, Maceió, posição 02. 1-1-3-4, aguarda um minuto, cópia para Maceió, prepare e saída Puca, Jamaracaju. Jamaracaju, ok. A 224, chame o controle Aracaju, frequência 1203, serviço radar encerrado, e coordene com o mesmo, o Alfa Romeo 363. 221-203 para Aracaju, boa noite. Autorizado pouso pistão na 0, vento 180 graus. 1-2 mais, ajuste no 021. Afirmativo, está autorizado pouso na 0, 8, 868. 5972 da Rio, decolado 249, chama o controle no 208. 208, obrigado. P04, autonomia 3:40, Galeão. Círculo 972, contato radar, suba 400, direto Leda. Direto Leda, Rio 5972, subindo para o 400. Bom, 5974. Liberty em frente, e a Índia na atmosfera 1895, 5974, uma boa noite. Alex Reis 60 milhas Nordeste, Salvador, serviço radar encerrado, chame o controle Leos, correção contra o Aracaju, frequência 203. Alhar e manter a pessoa no zero. Além, mantemos a 1-0, azul 2774. Salvador Azul 4107, Papanizou 245 para 150. O 4107, a sua identificação via Mari desce para 2000 pés, ajuste no 021. Via Mari desce para 2021, Azul 4107. Solo Boa, gol do 1868, livrou. Boa noite, 68. Boa noite, Pai Catorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, da Júlia, gol 1868. 70 graus, 1 mais, ajuste no 021. Autorizado, decolagem para o azul 27, as 1-3-4, autorizado Maceió, nível 3-5-0, via peso 1-7. Decola pistão no 0, curva esquerda, perfil de saída Pulca, Jama, após Aracaju, aciona o transponder 5104, controle em 1-2-0-8. Maceió, 3-5-0, peso 1-7, decola pistão no 0, esquerda, Pulca, Jama, Aracaju, aciona 5104, 1-2-0-8. É o controle, gol 1-3-4. Correto, gol 1-3-4, a porta pronta, o spec acionamento, portão 02. 3-4. Cinco 972. Prossiga. Centro Recife, frequência 1251. 1251, obrigado. É Julie, gol no 868. Gol no 868, via Juliette, portão 03. Julie 03, gol no 868, até daqui a pouco. Até. Obrigado. 274. 974, vai manter a cabeceira no zero, mais 4 minutos, devido à aeronave que decolou sua frente, menor performance, nível inferior, curva convergente. Azul 2774, coordenado com controle de Ilhéus, após Coral, vai voar Raíra. Após Coral, Raíra para Azul 2774. A 3600 autorizado de ajuste no 021. Pepa 2000 com no 021 da 3600. Com 974 autorizado, decolagem da 10, vento 170 graus, 139, e o ajuste do altímetro 021. Negativo. Negativo. Com 974 decolado 0200, chame controle no 208. Controle ao Rio 5974, decolado. 974, contato radar, voo Ileda, subo 340. Ileda 340. Controle Salvador, muito boa noite, só 3152, informação já. 3152, via Mare para 2000 pés, ajuste no 021. Via Mare 2000 no 021. Azul 4107, autorizado LS. Autorizado LS, azul 4107, descendo para 50. 2000 pés, autorizado LS. Desce para 2000, repórter está obrigado, azul 4107. P00, chama a torre 1895. Já 3600, continue a aproximação confirmada, autorizado posto no 0, vento 170 graus 1 no nós, o ajuste do altímetro no 021. A princípio sim, mas não tenho essa informação mais precisa. Considere pistão, vida. Obrigado.